se ele não achar, foda-se, não dá opinião, então. Então não faz gru. Ô, Xandro, você só dá gru o que você concordar. Com a gente. É, não concordou, não dá gru. Porque a gente vai cortar. Quê? É, de qualquer jeito a gente vai cortar. A gente vai editar e vai tirar você da sua opinião aí de merda. É, tá? Eu sei que você ficou chateado porque não teve bicho, mas isso daí não é história de super-homem. Não, você vai ver Titans, a segunda temporada, e vai ver que tem o cachorro. Não, o dele, o, não, feliz. Sabe qual é o personagem dele favorito desse, né? Qual? Mutano. Mutano, então. Vai ver Titans, então. E cala a boca. A gente faz o hater da internet. Tá, então vamos começar? Vamos começar. Erika's Small Talk. O seu podcast sobre comportamento, notícias, coisas avulsas, notícias bizarras e adjacências. Uma produção minha. Filho da puta, saiu do nada no meio da gravação. Caraca, cara. Meteu, minha internet caiu. Caralho, Alexandre, vai trabalhar. Pra ser preso. Tu lembra quando as pessoas falavam isso? Vai roubar pra ser preso? É, tipo, o quê? Bons tempos, né? Que a pessoa roubava e era presa, né? Pois é. Que hoje em dia, tipo... Então, hoje nós estamos reunidos aqui, irmãos. Em nome de Deus. Para falar de Taylor Swift. Mais uma vez mostrando a dominação mundial de Taylor Swift agora numa animação da DC, né? Sim, finalmente a DC arrumou uma vilã de respeito. Porra! Porque, né? Exatamente. Coringaleto, is dead, Taylor Swift venham com toda a sua gangue. E o pior, se você parar pra ver o clipe da Taylor Swift, tem tudo a ver, porque é, ela tem DC, uma gangue, né? A família Taylor Swift Bad Blood. Sim. Lutando. Eu acho, na verdade, que Taylor Swift roubou o plot do Batman. E aí agora a DC está se aproveitando desse furto para lançar algo divulgando como se fosse de Taylor Swift. Né? Mas na verdade eu acho que não, porque eu acho que esse filme é antes ou é depois do clipe? É 2016 esse filme. Então, acho que Taylor lançou depois, hein? Ela viu, eu acho que ela viu esse desenho e falou assim, vou montar minha família Taylor Swift Bad Blood. Então, na verdade, o clipe de Bad Blood é baseado no filme Bad Blood. Que vamos comentar no dia de hoje. Show Gotham who's top dog around here. If that's your best Batman, you're not gonna fool anyone, Grayson. There's no way you're gonna pull this off without my help. If Batman doesn't return soon... I know, all bloody hell's gonna break loose. We should work together as a family. This isn't gonna be easy. Just follow my lead. He wanted to create the perfect soldier. I was the strongest of them all. I don't trust her. Just because I wear this doesn't mean I'm a part of your cult. Cause baby, now we've got bad blood. You know we used to be best buds. So take a look what you've become. Cause baby, now we've got bad blood. Hey! You can't take the bad. Look where we at. You used to be the King DC, remember that? This BAT is quite OP, no limit my facts. Now you and me, our fists about to change. Então, espalhem isso, que você ouviu no Eric Montag em primeira mão que Taylor Swift se baseou no filme Bad Blood do Batman para fazer seu clipe Bad Blood. Exatamente. E por que que a gente tá falando que se baseia, né? Tanto que tem um clone também. É, na verdade que assim, o Batman, é a família do Batman, entre aspas, é um squad, porque não é família, né? Porque ele caga pras pessoas. Mas, e Taylor Swift também fez um squad. Sim, que ela caga pro squad, mas ela usa eles como se fosse uma família. Exatamente. Que eles, as pessoas acham que são família dela, mas na verdade, se ela tiver que jogar você embaixo do trem... Eu acho que a gente tinha que mandar um tweet pra Taylor Swift perguntando. Não, desmascarando! Ô, sua filha da mãe, eu descobri tudo. Você não foi criativa, o seu melhor clipe. Eu acho que não vai ser muito bem recepcionado esse tweet. O máximo pode acontecer ela bloquear a gente. Porque a gente... Porque se a gente manda um tweet pra ela falando assim, é baseado nisso? E ela responde sim. Aí a gente fala, ah, internet, olha aqui. Ela nunca vai responder chupinhado. A gente, ela é escrota. Ela é igual o Batman. Ela nunca vai admitir que ela copiou de algum lugar. Ela vai falar que... Eu tô começando a achar que a Taylor Swift é uma criação da DC. Porque é muito mal feita, né? muito mal acabada. Não. E hoje a gente vai falar dessa animação que é baseada na vida da TV. Quê? Quê? Vamos falar sério. Então, que é baseada na... Como é que é o nome do filme que eu falei? Que é uma continuação do Batman vs Robin. Que a gente não viu. A gente que é uma continuação agora. De... Que é uma continuação de alguma coisa. Porque do filho do Batman. Então, assim... Vejam as animações da DC, gente, porque são... Que é o que salva. Foda pra caralho. É, tipo assim, a DC, ela é boa de HQ de 5 em 5 anos. E depois ela lança essas animações que são fodas. E são praticamente a cópia das HQs. É, a maioria das adaptações que eu vi na animação... Na verdade, sempre melhoram, normalmente. Não. Não sei, você viu o Batman 1 animação, achou uma merda. Mas eu achei a HQ muito boa. Mas eu acho o Batman 1, acho que eu vou achar uma merda mesmo, porque eu não gosto daquela mulher gato. Ah, tá, beleza. Mas aí, enfim. A minha mulher gata, você sabe qual é. Então, o Batman Bad Blood é o seguinte. Faça a sinopse. Vou fazer a sinopse, então. Resumindo. O Batman começa a né, enfrentando os crimes de Gotham, que é aquela cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, da HQ. É, Rio de Janeiro Taxi Driver. Exatamente. Ele começa a enfrentar um cara que é... assim, o cara, ele é tipo um Batman bombado, tá ligado? Que é tipo o Bane com a máscara do Batman. Exatamente, tipo o Bane com a Batman do Batman. Oh? É muito... Bane com a Batman do Batman? Com a Batman do Batman. Porra! E o cinto do Batman. Naquele... Onde é que a gente ficou falando negócio de cinto do Batman? Teve alguma animação que ele falou assim, caraca, o cinto do Batman, o cinto do Batman. Não, era o cinto do Homem-Aranha. É o cinto do Homem-Aranha, é isso mesmo. Ih, ó, confundi tudo. Mas enfim, o Batman tá lá lutando contra esse cara. E aí... Era o Batman do universo paralelo daquele outro filme que a gente viu. Que parece o Coruja do Watchmen. Ah, é da Liga. Sim, da Liga. Deu liga. E aí, o que que acontece? Esse cara, ele explode o lugar onde o Batman tava lutando com ele. E aparece do nada uma Batwoman, que Batman fala, quê? Sai daqui, mulher. E não, aí... já aparece antes. Começa a treta assim. Não, mas era pra dar sinopse. Ah, desculpa. Então tá andando. Então corta essa parte. Ajuda o editor. Editor, corta essa parte. Sinopse de Batman Bad Blood. Qual que é da parada? A família Batman, todos os Batmans que foram criados... Só que não foram pelo Batman, porque o Batman ele só enfia criança dentro da mansão. O Batman é tipo Michael Jackson da parada. Ele é o Michael Jackson. Enfia criança lá dentro e fala, se cria aí. Vai. O Michael Jackson era mais cuidadoso. Exatamente. E aí você tem o Batman, o filho do Batman, que é o... Não o é Damian. Essa sinopse. É a sinopse. A sinopse família é. Batman... Olha só, a sinopse é... O Batman está dado como morto. Batman is dead. Aparentemente apareceu um cara mais foda que o Batman. Tananana. É mesmo. E o Batman is dead. Desculpa. E por causa disso, a família... Batman se reúne. A família Batman precisa se reunir para resolver os problemas e descobrir se Batman is dead e se Batman is dead resolver as picas que o Batman resolvia. E aí, se você pensa na família Batman, primeira coisa que vem na sua cabeça, ninguém liga pro Batman. Porque essa é a impressão que todos eles querem passar. Né? Dick fala... Ai, não, que eles querem se livrar da carga de ter o Batman na cola. Não quero mais nenhuma associação com o Batman. Aí aparece uma Batwoman que ninguém sabia que existia. Mas o Batman sabia. Só o Batman. E aí aparece o... Não, o... aí essa mulher que também é tipo assim, o Batman sabia que ela existia, mas ela não se importa com o Batman, mas na verdade o Batman criou ela. Sim, não, o Batman criou todo mundo. Mas assim... E Damian tava no convente. O Lance... É. Do Punho de Ferro. Damian estava com as Nandias no convento. Do Punho. mas tem esse plot das Nandias. Ele tava no convento do Punho de Ferro. Tava no convento do Punho de Ferro, se tornando o maior Kung Fu do mundo. E aí, temos Damian, que também é super puto com o mundo, né? Então a gente... Tem raiva do pai, porque ele foi criado pela Liga dos Assassinos. Exatamente. Com sua mamãe, Thalia. E vovô... Porque... Tá ali. Isso, e vovô. Rasa. Vovô Rasa. Rasa. Então, tipo assim, aí tu pensa assim, caraca, tipo, pra que que eles iam se reunir agora que Batman morreu? Foda-se, morreu. Se morrer, morreu. Não é? Mas aí o Alfred levanta uma questão. A cidade precisa de um Batman. Olha aí. Porque aí... começou a ficar um puta puteiro do caralho depois que o Batman subiu. Não que com o Batman não seja um puta puteiro do caralho, né? Porque a gente não entende Gotham. Eu tenho uma teoria de Gotham que depois, um dia a gente vai fazer um podcast só sobre Batman. E aí eu vou falar pra vocês a minha teoria, que na verdade Batman... A gente Batman vai explicar um pouco dessa teoria no final. Calma. É, não, spoiler. No tá final. Bom. Quem fica até o final no vai saber final. Essa teoria. O... Batman foi dado como morto porque é um cara que aparentemente é um Batman 2.0 bombado, o Batman Momoa. Batman Bane. Batman Bane. Bat-Bane. Consegue explodir um lugar que eles estavam lá brigando. E aí só a Batwoman viu que a porra explodiu real e falou: impossível alguém sobreviver a essa merda. Batman está morto real. Sim. Mas aí só ficam dando que. Só quem sabe que ele sumiu é o Alfred avisa pro menino demônio, Damian, da isso. profecia, que o nome dele não é à toa, Damian. Uhum. É, e avisa pra Dick. Avisa pra Dick. Dick Vigari, que tá vestido igual um gigolozinho de filme de Hong Kong. Exatamente. Aí o que que Dick faz? Para que a sociedade não... Senhor dos Anéis. É, a sociedade não fique achando que realmente Batman morreu, eu vou me vestir de Batman. E vou fazer o Batman. Exatamente, e vou fazer o Batman. E aí enquanto o menino isso, já voltou, já volta de Robin também. Isso. E aí, enquanto isso, o Alfred, ele usa o capacete... Ele usa o capacete do pessoal da Marvel, na maior cara de pau do efeito especial da Marvel. Sim. Aquele que usou pra captar a cara do Jason Brolin pra poder botar no Thanos. Uhum. E aí ele fica cantando, falando com os caras lá na reunião através desse Thanos Batman. Thanos Batman CGI. Falando que ele tá se fazendo de Bruce Wayne, que tá no mato catalogando planta. Muito importante. Aí a mulher pergunta, por que o dono da empresa tem que ir pro mato catalogar planta? Foda-se! Eu sou dono da empresa, a empresa faz o que eu quiser. Tchau! Tu, tu, tu, tu, exatamente. Tu. E aí Dick chega e fala assim, poxa, ô Alfred, não faz isso, né? Pô, o que você tá aí tá, tá usando o linguajar, apesar de quase falou Bloody Hell, né? Zoando o inglês, pobre do Alfred. E aí o Alfred fala, bom, vamos investigar. Né? Vamos ver qual é. Porque ele tá 2 semanas, né? Sumido. É, tá 2 semanas sumido. E aí, tipo assim. Nem mandou fica um recado. Aquele questionamento. Nem um zap, nem nada. Nada. Porque normalmente ele avisa pro Alfred: ó, não se preocupa, não. Tô no puteiro aí nós é nós. Exatamente. E as pessoas dentro da Bat-Família, que por enquanto é Bat-Woman, que ninguém sabe quem é. Que não é Bat-Família, na verdade, e... ainda. Porque ela só vai virar Bat-Família pra frente. Porque sim. Só Bat-Família do momento é só Alfred, Damian e Dick, vigarista. Sim. E aí eles ficam meio assim, será mesmo que ele tá morto? Será? E aí eles vão investigar o que aconteceu com ele. É, e aí... Porque não. Ela vê o sinal. A Bat-Woman tá inculcada, que ela acha que o Batman morreu. Que a gente tem que explicar. Bat-Woman é uma mulher que fez o West Point, que é filha de um coronel picão, e que o trauma dela sempre é de morte, né? Uhum. Mostra que ela é... Ela foi sequestrada quando criança. É, com a irmã gêmea e a mãe. Isso. E o pai foi fazer o salvamento, mas só sobrou ela, que o pai era incompetente e morreu todo mundo. Puta, meu. E aí ela vai pro West Point pra poder ser fodona, e ela despedida de lá, mandada embora, provavelmente porque Bat-Woman é... Sapatão. Eu sinto longe o cheiro de couro. E aí ela fica com isso na cabeça. Tipo assim, ela não tá preocupada com o Batman, ela só tá assim. Ela não sabe se ele morreu ou não, porque ninguém acredita que o Batman pode morrer, né? Exatamente. E aí quando ela vê que teve um chamado com a luz do Batman, que tava tendo chamado e ninguém tava respondendo. A polícia tava ligando 3 vezes ao dia o negócio, né? É, e aí ela ficou tipo, caraca, eles não desistem, né? De tentar tipo, morreu, um gente, chamado, tá bom. Gente. Ele morreu. E nisso o Alfred acha o arquivo do Batman... Falando sobre a Batwoman. E aí Dick reconhece ela. Fala, Katie. Aí Katie Damon, Holmes. Aí Damon fala, você conhece ela? Ele fala, sim, conheço ela. Aí ele fala, da onde você conhece ela? Não interessa. Eu conheço ela. E aí a gente também não sabe de onde ele conhece ela. Só sei que nesse sinal ela resolve ir atrás. Pra ver se o Batman vai aparecer. É, porque enquanto isso o Dick tava se vestindo de Batman. Então, tipo... É. Mas ficou um tempo, essas 2 semanas ficou sem Batman. E aí ela deve ter ouvido assim, o Batman voltou. Aí ela falou, pô, ligou o sinal, o Batman voltou, vou lá ver quem é que tá lá, porque não é o Batman morreu. Aí ela vai e encontra o Dick, eles dão aquela sempre assim, super-herói se encontra, tem que brigar. Aí briga lá, não sei o quê, ela manda o Damian pegar a lancheira e os caralho. E aí depois ele vai e recebe do Alfred esse arquivo, né, bem Esquadrão Suicida, assim, né, achei, assim, o arquivo. E aí ele descobre essa parada. Aí ele fala o quê? Vou falar com Katie Holmes... Vou me revelar pra Kate Holmes. Aí logo quando Kate Holmes ia dar uma zinha, porque ela tava paquerando a mulher. Renée Montoya, René que é muito Montoya. Importante na família Batman. Isso. Aqui. Voltará, né? Voltará a ser plot aqui. Mas quando ela finalmente consegue, né, ir lá no bar e tentar dar uma zinha, Dick vai e fala, me encontra aqui no rooftop. Aí ela vai lá encontrar e aí Dick tira a máscara pra ele e fala, eu sei quem você é, você sabe quem eu sou. Kate, então, ele já chega assim, Kate Holmes, eu sei que você tava metida com Batman desde Nolan. Exatamente. E aí ela fala, mas que? Aí ele tira a máscara e, por que você se revelou pra mim, RuPaul? Aí me revelei porque é confiança, é trust. É trust. E eu quero trazer você pra família. Aí quem quer pôr ela na família é a Dick. É, na verdade, o Dick acha que o Batman quer botar ela na família porque ele já tava investigando. O Batman, o Batman falou assim, ou ela vai... Ou, não sei se eu pego ela pra educar ou se eu mato ela. Então, mas aí Dick passa essa mensagem pra ela, do tipo assim, Batman quer você na família. Aí ela fica toda, oh, meu Deus. Sério? Batman me quer... Sim, pra porque depois ela fica super decepcionada quando ela vê que, tipo assim... Não era isso. Não era, Batman não queria ela na família. Batman queria saber se ou criava ela ou matava ela. E aí ela fica mega triste. Mas depois, lá na frente, tem a remissão da família. E aí, o que acontece? Ela vai e entra num acordo com o Dick deles irem investigar. Que ela vai falar pra ele, Batman morreu, viado. Eu vi com meus olhos. Aí ele, mas o quê? Aí Damian fala, tá errado, não acredito nela. Puta. Aí, é igual essas crianças pequenas que tudo assim, puta. Exatamente. Repete mesmo palavrão. Essas duas de meme. É. E aí eles vão lá no lugar onde que o Batman explode pela última vez, porque sim, o Batman vive explodindo, né? Então... Exatamente. Só que enquanto isso, a gente tem... Na caverna. De Tatá. De Thalia. A gente vê que Batman, na verdade, não morreu. Oh. Quem e eles, poderia prever? Né? E ele foi preso por Tatá pra poder... O Tete-a-Tete... Tete-a-Tete, que verdade, é o Chapeleiro Louco. É, o Chapeleiro Louco, que ele é chamado de Tete. Na verdade, o seria nome dele, um Tete. Eu acho que é, o nome dele, porque eu acho que é Tete. Mexe, porque ele mexe com tecnologia. Então é meio uma... É um trocadilho, um trocarilho do caralho. Exatamente. Mas eu acho que o nome dele é Tete, o nome verdadeiro do cara. Pois é, e ele inventou uma máquina minha... Que... Uma máquina minha? Que é família ele... Batman ou família, sei lá, Ari Toledo, essa porra? Pois é. E aí, Tete a Tete inventa uma máquina minha que faz com que ele leia as memórias das pessoas e ele consiga transferir essas memórias para... Um HD ou para outra pessoa. Ou para um robô ou para outra pessoa. E aí ele começa a entrar na cabeça de Bruce Wayne, que é uma zona, que é um puta puteiro do caralho. Que inclusive ele tá no puteiro. Exatamente. Na mente dele, a gente vê o Bruce, ele não sabe o que tá acontecendo, a gente acha não. Assim, ué, aí o Bruce tá com três mulheres na cama, a gente assim, já assustado, né, Bruce com mulher, bum, aí depois já vem um outro plot, uma das mulheres tá usando as bijus de Martinha. Exatamente. E não é Marta Quente. Não é. Porque seria por até incrível aí, que pareça. Se fosse com minha mãe do Super-Homem, eu até deixava, mas era as biju de Martin Wayne. Fala, nossa, será que rolou esse plot aí do como é que é o nome dessa doença que o cara fica apaixonado pela mãe? É, Édipo. Édipo? Será que rolou um Édipo aí? Aí a gente vai. Porque Batman tava no puteiro, em vez de estar defendendo o Gotham. É. Não, e aí, não do era. Nada, ele está dentro do beco. E aí, os pais dele são meio zumbis. Não, toma o tiro toma de novo. Tiro. Não tem câmera lenta, não tem foco no cordão. Não tem nessa palhaçada. E eles são meio zumbis, assim, correm pra cima... Correm não, né? Arrastam pra cima do Batman e, de repente, ele tá dentro d'água. Eu achei muito e assim. Aí, toda a família Batman começa está puxando... Começa a puxar ele pra dentro d'água, como se estivesse afogando ele. Tipo... E esse é todo o sofrimento que tá na cabeça dele. No psicológico, né? Pois é. A análise que a mente dele mesmo faz sobre todos esses traumas. E é, aí, porque ele fala que não se apega a ninguém também, mas, tipo, tudo isso arrasta ele, de certo modo. Ele tá arrastando essas pessoas todas e tá arrastando os pais até hoje. Né? Sim. E Tete a Tete fica impressionado com a complexidade da cabeça de Batman. E a gente teve a tese de que se Batman caísse no mundo da Marvel... Xavier ia se fuder. Se fuder, exatamente. Porque ele ia dar... O mind blow ia ser real. Ou o Batman ia fazer um pensamento tão mind-blowing que o Xavier fica igual a Nazaré. Sim. Durante dias. Exato. Ou ele ia se fechar tanto que ele ia falar assim, nem o capacete do Magneto consegue me deter desse jeito. Pois é. Aí fica complicado, né? Acho que é por isso que não tem esse crossover. É, senão é desmascarar que o Xavier é um merda. E... não que não fique claro que ele é um merda. Não. E assim... E aí a gente descobre que Thalia tá trabalhando com esse Batman bombado. Sim. Com um Tete. E que ela quer essas memórias de Batman. É. Pra quê? Não sabemos. Ah, mas por ela enquanto, quer. A gente não sabe. Ela quer. E esse homem Batman quer salvar a Damian Wayne. Porque, ah, eles enfrentaram ele, sim. Enfrentaram. E aí ele... E aí ele fala, eu defendi o garoto, não deixei o garoto explodir. Porque eles invadem a corporação, sim, Wayne pra poder roubar uma química do mal. Uma química do mal. Breaking Bad. Entendeu? E, sim, aí dá um tiro lá no Lucius Fox. E o filho do Lucius Fox tá lá. Não, ele dá uma facada no Lucius Fox. Isso, e aí o filho dele tá lá. Sim, e aí o filho dele descobre, na verdade, que existe todo um armamento que o pai dele fez. E ele... Pro Batman. Pro Batman. Quer dizer, o Wayne tá patrocinando o vigilante. Exato. Não... Mas o cara não é tão inteligente, o cara é burro, porque olha só, ele não consegue somar 2 + 2. Se o dono da companhia é o Bruce Wayne, e a empresa Wayne tá pagando o biju do Batman... Logo... Pois é, né? Enfim. Não, mas ele não, ele só fica assim, por que que tá patrocinando? E aí, como ele vê esse local aberto, e o pai dele tá no hospital, e Dick fala, fique fora disso, uhum, o que que acontece? Ele vai lá e rouba uma roupa, uma bat-roupa. Uma bat-roupa. E aí já se intitula Batwing, foda-se. É, mais um aí da família Batman aí. Exatamente. Não me chame de Joãozinho, me chame de Batwing. O nome dele é Luke, viado, né, Joãozinho? Tá bom, whatever. E aí, o que que acontece, né? Voltando pra caverna de Tatá. De Tatá. Tatá vira pra ele e fala, olha, você defendeu o menino dele, mas você não fez mais a sua obrigação, meu filho. Você vai matar meu filho? Você tá maluco? Você tá drogado? Você tá drogado? Não, e ele é todo cara assim, sabe? Vila Mix, sabe? É. Ele vai falar com ela, e quando ela fala alguma coisa, ele segura ela pelo braço, assim, tipo, colegata, olha pra mim. E aí ela olha pra cara dele assim, vem cá. Tira a mão de mim, velho. Ela nem fala, tipo, se ela só vai dizer, vem cá, eu te conheço, tá botando em mim, que porra é essa? Né? Eu, hein? Tá avisando que isso aqui é o quê? Bagunça? Eu, hein? Casa manjona. Mas, enfim. E ele tem uma lindinha que fica atrás dele. Sim. Que parece saída de Star Wars. É. Mesmo. Parece mesmo. Ou parece a Nébula também. Ela parece, só que negra. É, eu falei que parece saída de Star Wars porque ela é meio Ventress, só que versão morena. É, tem umas coisas, uns olhos assim, de umas pinturas na cara. Tipo... Tá metida com Tatá Morena. Tá metida com Tatá Morena. E é essa. Que é a capanga desse cara. Ela não é capanga da Thalia, não. É a capanga do. Do Batman Bombado. Batman Bombado. Exato. Batman Wayne. Batwayne. Batway. Batway. Batway. E aí, vamos lá. Qual é a segunda parte? Edição, calma aí. Aí o que acontece? Eles vão investigar juntos. Aí eles descobrem essa pista desse convento que tem as Nandjas. Que são Nan em inglês, é freira, né? Isso. A freira. E que é Valak. Isso. E aí eles botam um apelido de Nandjas, porque são freiras ninjas, porque elas usam katanas e metralhadoras. Mais katana do que metralhadoras. É. E aí eles vão nesse lugar, só bate uma e. Dick. E Damian. Não, aí depois chega também o... Não, mas por enquanto só chegou esses. Eles não sabem nem que existe Batwing, né? Aí eles vão lá invadir esse local pra descobrir que acha que a Thalia Ghul tá por trás. Tá metida, tá. E esse lugar é o lugar onde tem uma parada bizarra acontecendo. Quando eles chegam lá, todo mundo se separa na porradaria, né? A outra vai lutar com a mulher de Star Wars, Batwoman. Cada um vai lutar com o seu equivalente, né, na real. Menos o menino Damian, que fica lá com um rinoceronte gigante. Que eu minto! Agora que eu entendi, eu também tô errada. Sabe o que acontece? Entendi. Tá bom, editor, ajuda, nome de Jesus. Então, quando eles estão investigando, o menino Damian todo se fudeu, porque o cara bandidão salvou o Damian, mas o Damian ficou todo machucado. Sim. E aí ele fica em casa. Aí, em vez dele ficar em casa na moralzinha... Igual o Alfred mandou? Não, ele quer lá pegar a motinho dele, o triciclo, e ir atrás das paradas. Enquanto a Batwoman e o Batman, Robin, Bat-Dick tá investigando. E aí, quando ele tá na caverna do Batman, do nada aparece o Batwayne. E aí? E aí o Batwayne dá uma zarabatana nele, assim, joga um negócio no pescoço dele pra poder deixar ele drogado, pra levar ele embora. Mas o bichinho é tinhoso, ainda fica, não vou me drogar, filho. E aí fica lutando, porra. E fica batendo, e fica apanhando. E é mais o cara consegue levar ele. E aí o que acontece? Os dois falam assim, sequestraram o menino, temos que salvar o menino. Sim. E o menino vai pra onde? Ele descobre que Batman está vivo, porque ele descobre a Damian. Porque ele Damian foi pro mesmo lugar. Foi pro mesmo lugar, sem pendurar de cabeça pra baixo pra ser suas memórias roubadas. Sim. E aí a gente descobre um belo plot twist de novela mexicana. La Usurpadora. Exatamente. Total. Só que a Usurpadora bombada. Deixa eu explicar esse plot, que tá. É muito maravilhoso. O que que acontece? Menino Batwayne, ele queria pegar menino Damian, porque na real ele é o menino Damian. Tananana. Como que ele é o menino Damian? Resumindo, ele pegaram o DNA Rasa do menino. Gu. É. O, né, a família Gu, essa família que vai família do Gugu. Exatamente. Né? O Gugu também mexe com o DNA. Você lembra que os filhos dele eram suspeitos que tinha sido DNA, sim, que foi selecionado, que pra poder nascer tudo lourinho? E tipo do Michael Jackson com a, sim, enfermeira, essas coisas. Tá, então, e aí. Para de olhar. E aí pegaram o DNA de Damian e começaram a criar. Clone Wars. Tá vendo essa porra de Star Wars? Pois é. Clone Wars, só que assim, eles não criavam babies. Eles criavam. Não, criavam babies e depois aceleravam o crescimento. Ah, tá, mas o produto final tinha que ser homens. Feitos. Só que acontece, esses homens feitos, como Batwayne, tudo fudido. Eles não tinham memória, porque eles não tinham infância. Não, mas não. E nem vingava. Meio que morria. Sim, o Batwayne foi o único que. Exatamente. Usou. Só que ele não tinha memória. Ele era completamente vazio de memória e porque qualquer ligação. Porque ele era um bebê. Exatamente. Vazio, não teve experiência. Ele era um de bebezão. Nada. Ele era um bebezão. Só que ele não tinha mentalidade de um bebê, mas ele não. Ele era vazio. Então ele queria pegar as memórias de Damian e jogar na cabeça dele pra que ele tivesse não só a memória, mas os sentimentos por Tatá, que ele achava que Damian, filho de Tatá, ama Tatá, eu amo Tatá, Tatá é minha mãe, é minha mãe? É minha mãe. E aí ele fica nessa noia de tipo assim, porque... tete a tete, vamos fazer isso aqui que agora eu vou ter todo o reconhecimento que eu não tenho. Porque ele é considerado tipo um capanga. É. Ele não é considerado ela não considera um filho. Exato. É um capanga. Só o Damian que é o verdadeiro. Só que ele, como ele ganhou. O Tete até já fez ele, né? Porque o Tete que botou, sim, essa personalidade nele. É. O DNA. O lance todo do DNA foi Tete a Tete. Não, do DNA não. Das memórias que ele tem. Sim, mas eu dele fiquei... O DNA foi o pessoal do Ra's al Ghul lá da Liga das Sombras. Só que ele conseguir falar e ter uma... Foi Tete a Tete. Ter uma complexidade mental, foi Tete que embutiu memórias de outras pessoas nele. Petrechos, sim, e montou aquela personalidade ali. Só que tem esse vácuo de tempo da idade dele de criança, que não tem nada. Que não tem nada. E aí ele quer preencher com as coisas de Demi. E tá obrigando o Tete a fazer esse Tete, tá todo cagado, porque sabe que vai dar merda, vai dar merda. Tete, ele é um rei sensato. No final das contas, ele é um vilão rei sensato. Mas ninguém presta atenção nele, então ele fala, ah, quer que eu faça então, foda-se. É, porque Tete, apesar de ser um rei sensato, ele é magrinho, tem 1,50 m. Isso, parece um mico. É, então, tipo, eu vou fazer o que me manda, senão eu vou esmagar minha cabeça. Exato. E aí chega Tatá e fala... Tanana. Que porra é essa? Que meu filho tá pendurado de cabeça pra baixo aí, jovem. Que merda é essa? O que que tá acontecendo aqui? É minha irmã? É minha irmã. É minha irmã. E aí, menina, Batwayne se joga nos pés de Tatá e fala, eu quero que você me ame, porque você é minha mãe. Minha rainha. Eu faço tudo que você me manda sem questionar, sua filha da puta, e você nem me ama. E aí ela pega e fala, faz um carinho, carinho Thanos na cabeça isso, dele. Isso, faz um, ai, tadinho, você é tão bonitinho. Pá! Mata ele na maior. Mata tipo, ele, o único que deu certo, a filha da mãe vai lá e mata o cara. Era só ela fingir que gostava dele. Exatamente. Era só fazer a favorita. Só isso. Ela só você, fala assim, ah, poxa, você... Eu gosto muito dos seus pombos. Você acha que eu não te amo, mas eu te amo. Só que assim, a gente... Não soube fazer a Rachel vai, sabe? A gente, é, pois é, mas a gente precisa o quê? De agilidade. É nesse momento. Dá pra ter esse negócio de mozinho. Entendeu? Uma outra mas eu hora. Deixo você me mandar cartão de Dia das Mães. Pois e no Dia das Crianças te dou presente. Mas não. Ela preferiu dar logo uma porrada, um tiro no cara. Foda-se. E aí, nessa hora, chega... Né? Bate uma e bate Dick. Bate Dick, o punheteiro das galáxias. Ficou muito punheta. O Bate Dick chega pra poder lutar contra as Nandias pra salvar o Wayne. Mas o menino Wayne não sabe que o Dick, que o papai tá lá. Isso. E aí começa a porradaria. E tá vendo que o negócio tá pegando fogo lá embaixo. Mete o pé, larga o menino Damian lá pendurado. Ele consegue se soltar e da vai camisa soltar. De força, da camisa de força. Porque o menino é realmente... Não é filho do demônio. Pois é. E aí ele pega e tira o pai do negócio também que tá amarrado. E pega o pendrive. E aí ele quer levar o pai, só que, né, um pouco grande pra um ele. E ele de 11 fala, anos, sei lá. Acorda, pai! E... Dá na cara dele. Pá! Pá! Dá uns 5 socos na cara dele. Uns 3 tapas. Tá, beleza. Caraca, dá uns 3 socos na cara do pai. E aí, quando ele vai dar o quarto, o pai pega e segura a mão dele. Tipo, já entendi, já acordei. E aí eles pegam e... Começam a tentar sair do lugar que tá todo se explodindo e todo. E aí nesse momento Batwing chega porque Thalia também tem uns caras voador. Exatamente. Os caralhinhos voadores. Que estão dando um problema lá pra Batwoman e pro Robin. Mas aí chega Batwing como? Já atirando e... Preparada pra atacar. Preparada pra atacar. Porque a roupa realmente é bem foda. E você vai fazer um paralelo com o Falcão. Porque tu não faz... Whatever. Mas enfim. Mas ele é o Falcão de Ferro, foi o que eu falei. Falcão, porque ele, no final, ele mostra que tem jatos igual do Homem de Ferro. Olha aí. E ele é bem maneiro. E aí, o que significa que o pai dele é bem foda, né? Porque tudo aquilo que ele é. É igual meu Tony Stark é a armadura. Ele só é porque ele é porque ele tem dinheiro. É a mesma coisa com o Batwing. Mas enfim. Mas o Batwing tem a preparação. O Batwing voltou do Afeganistão. Todo mundo tem uns traumas. Todo mundo é meio dodói. Senão não é da família Batman. Sim. E aí, o Bat-Dick vai atrás do cara lá, descobre que Bruce tá vivo, consegue ajudar a arrastar o homem pra fora. Nisso, a Bat-Woman tá lutando com a Ventress de Star Wars. Isso. Né? Em sua versão mais morena. E aí, e Batwing tá lutando contra os caralhinhos voadores. Isso. Tá ali, a foge, né? E aí, acontece uma explosão que cai todo mundo no fosso, no buraco. Não sabe o que parece aquilo ali? O Vingadores Age of Thrawn? Que tem aqueles... A Sokovia sai voando? Sim. É não mesmo. Parece que tá voando aquele templo? É mesmo. Aí todo mundo cai lá embaixo, acha assim... Ih, morreu. Bate uma. Aí Fim. Quando vê... E aí não. Aí o Batwing consegue levantar, pegar Bat-Dick, Bruce e Robin. Geral, né? É, e aí salva o dia... Mas mesmo assim, quando ele acaba de salvar o dia, o Batman vira... Isso aqui vai ficar dentro da família. Robin, Dick, pra Batcaverna. Tchau. Mas e os outros ficam assim, quê? Vocês ficam aqui comigo. Não, não fica, não fica aqui comigo, não. Vocês ficam aí, nem falam nada. Tipo, tchau. E aí é que vem a decepção da menina. Porque, tipo assim, eu não queria reunir essa família por nenhum. O Dick mentiu pra mim. Não, o Dick, não, ela fala, mas você me queria na família. Eu achei que vocês me queriam na família. Não, mas eu queria, mas o problema é que não sou eu que mando, né? Eu tava mandando quando eu era o Batman. Eu queria, mas eu não quero mais. Não, o Dick, porque o Batman já xinga o Dick e o filho. Sim, aí ele fala. O filho fica puto com ele também. Tipo assim, ah, porque você não sabe. O Alfred vem assim, você não sabe o que ele passou. Ai, Alfred sempre. Passa pano. Passa pano. Alfred é passa pano de Batman. E aí o Dick fica puto, o menino Damian também fica puto, aí é o Dick liga pra mulher pra saber do pendrive. Chora pendrive. Aí ela fala, e aí, aquele rolê não vai ter não da família, almoço, sábado? Uhum. E ele fala, não vai. E ela, tum, tum, tum, tum, tum. Aí ela, eu também nem queria, eu dei o pendrive pro Batwing, tá bom? Tchau. Beijo, tchau. Só e que aí o pai dela... Ataca ela. Começa a atirar nela. E aí ela pega e sem dó no coração, sem não pena. Não tem aquele assim, pai, para, pai. É, pai, o que está acontecendo? Isso. Não, ela fala, tem alguma coisa errada, vou logo dar um jeito. Vou apagar esse aí. Exatamente. E aí ela apaga o véio com a frigideira. Com a frigideira. Porque não tinha liquidificador. Não tinha, porque liquidificador é uma arma. Uma arma. E aí ela pega e fala... Que porra está acontecendo, né? Enquanto isso, Batwing consegue... decodificar lá o pendrive e achar... Na verdade, Batwing é maior caosinho. O que que Batwing faz? Ele vai lá nas indústrias, o N com a chave do pai, entra no computador do pai, usa a senha do pai, e aí bota o decodificador do pai lá, o decrypt do pai, e na verdade quem resolveu foi o Lucius Fox. Garota, se ele tá ali... É porque o pai dele deu pra ele e ele mereceu. Ele mereceu! Entendeu? Então... E aí ele revela isso tudo com a tecnologia alheia. Isso. E aí ele pega e descobre esse plano maligno de Tatá de fazer com que... Líderes mundiais tenham o seu cérebro copiado. E dominado. Né? Porque Tete a Tete tem esse poder, né? De transformar... Como a gente viu com Batwing, ele consegue manipular a mente das pessoas a partir das memórias delas. Então... Fica todo mundo, caralho, tipo assim, são os maiores líderes mundiais. Porque o N tá indo pra Eco 92. Pra Eco 92, exatamente. E é lá na Eco 92 que ele vai falar lá, só ver a natureza, terra, planeta, água. Aí que ela, o pessoal que tá usando o tradutor universal, que é um fonezinho de ouvido, esse tradutor é que lança os raios Vita. Quê? Que fazem o Hulk, Consegue fazer a cópia da mente e a manipulação da mente, né? Então tá ali todo mundo, tipo, apenas aguardando downloads. É, e aí o menino checa essa notícia e todo mundo corre negada que corre o bagulho lá. É grave. Corre lá. Nisso, Bruce Wayne está... Palestrane. Esse povo que tá virando. E também vira. E também vira. Porque tá com o ponto do ouvido. Agora, só quem é foda e não precisa de ponto. Que é o maior tradutor universal do universo. Alfred. Que Alfred não tá com fone? Pois é, não sei. E vestido de mordomo no meio da Eco 92. Me explica. Ai, coisas que só serão explicadas na série de Alfred. Ah, é. Temos que fazer de Alfred. É. E aí, o que que acontece? Começa eles vão pra lá. Puteiro do caralho. Exatamente. Começa de novo. Aí bota os caralhinhos voadores, Ventress. E aí, a Talia Ghul faz... Né, a entrega do uniforme do Batman pro Bruce Wayne e fala assim, então agora, Batman, vem aqui, você é da minha gangue, você também, já que eu perdi o Batwing por dentro. Você, você vai lutar contra a família Batman. E aí começa o Batman a lutar contra o Robin, lutar contra o coisa, aí a Talia Ghul começa a brigar com a Batwoman. E aí, quando eles estão lutando, o Batwing fala assim, ó, Damian, vai lá e pega aquele fio verde com fio vermelho e embola os dois pra dar um curto aí no sistema, porque... Pra derrubar esse parada que a sua mãe tá fazendo. Aí quando o Damian faz isso, dá um curto na cabeça de Tete a Tete, que já tava com o Alfred apontando arma pra ele. E a cabeça de Tete a Tete explode de tanta informação. É tipo o final de Caveira de Cristal. Indiana Jones é a Caveira de Cristal. Entendi. Que a cabeça de... Lembrei. De Kate Blanchett explode de tanta informação das Caveirinhas de Cristal. Sim. É isso. E aí, né, família vilã chora. Tete a Tete is dead. Mas não, aí... ele chorou. Você acha que Thalia ia chorar, sabe? Eu chorei. Mas Thalia tá pouco se fudendo. Pois é. Thalia tá lá, né? Brigando com Batwoman, enquanto Batman tá brigando com os filhos. Só o Dick, porque o outro menino foi lá fazer o curto, né? E aí, o que que acontece? Dick apanha porque é um trouxa. Sim. Que ele não quer bater, não quer machucar o Batman. Como se o Batman fosse machucar. Bate pra matar. Gente, olha, no início dessa animação, o cara taca a mulher no Batman. O Batman. Não sente. Não, nem sente. E aí Dick acha que assim, ai meu Deus, vou usar só 45% da minha força aqui pra poder não machucar ele. Fazendo Toguro. E aí ele toma uma porrada e aí na hora que quebra o Batman quebra o braço dele, ele fica andando com o braço assim, todo tortinho. Meio Joseph Klimber. E aí ele vai e o Batman tá para matar o Dick. Aí chega Damian. Damian fala, papai! Mamãe! Mamãe! Por favor, papai! É aí Dick começa a falar, Batman, as motivacionais você, dele, né? Porque Dick é o motivacional. É o melhor homem que aí eu começa já conheci a tocar, na minha pai, vida. Isso, Fábio você Júnior. Você foi meu herói, meu bandido. E toca bem alto. bem alta, e ele fala, você é o melhor homem que eu já conheci na mentira! Minha vida. Que é mentira, ele nem pensa. Ele já tinha falado isso antes, que não era. Você já. Não é assim, não sei o que, começa a dar um curto na cabeça de Batman. Mas o Batman tá com uma arma, porque tá ali, deu uma arma para Batman. Sim, sim. E aí ele fica tipo assim, você não faz isso, Batman, você não usa e armas. E aí a Thalia, não satisfeita que tá com o Batman, com a arma na cabeça de Dick, no chão, Dick no chão, que já tá de asa noturna de novo, ela fala assim, quer saber, deixa esse menino ficar cantando as preces dele aí, mata o outro, mata a criança lá, mata a Damian. A criança. Aí ele aponta a arma pra Damian, e Damian fica assim, tá. Tá bom. Você vai me matar sim. E aí, ela faz a pressão psicológica no Batman. Batman, como é um cara que venceria, né? Xavier no poder da mente, simplesmente se solta do gatilho mental. Quando ela vai matar o garoto. Sim, ele dá um tiro. Ele dá um tiro na mão dela. E aí, ele automaticamente já vira pro menino e fala: desculpa. Aí você pensa assim: porque eu atirei na sua mãe. Não, é porque ele usou uma arma e ele ensinou a Damian que é justiça, não é vingança. Coisa bonita. E aí, palmas pra Demi. E aí, e pra Batman. E aí a Thalia fala, então foda-se, você tá com uma bomba nessa porra. Aí tá com uma bomba no vidro, pula do alto do bagulho que tá voando, que nem a Fortaleza lá, maluca. Sim. E aí, simplesmente cai dentro já de uma nave que era dirigida pela própria Thalia. Remotamente. Porra, isso é ser foda. É foda. Mas só que acontece um porém. Thalia faz o mesmo plot de Batman lá atrás. Porque quando a gente vê, tá lá Ventress descendo assim, ó, atrás dela, assim, ó. Tananana. E aí começa uma porradaria dentro dessa nave lá de Star Wars, que inclusive parece uma nave de Star Wars mesmo, que é toda quadrada, mal feita. Sim. E aí cai a porradaria e explode a nave. Não, e aí a gente fica assim: Thalia morreu. Quem vai acreditar nisso, gente? Pois é. Mas, né, enfim. Aí eles ficam pensando, aí os meninos, né, ficam tristes, falando, poxa, mamãe morreu. Não, só a Demi aqui. Não, eu sei, mas o Batman aceita a família. Sim, aí o Batman reunido com a família, depois de, né, resolver todo esse problema de dominação mundial, ele fala, realmente, somos uma família. Aí toca, why can't we be friends, why can't we... Não era isso, é o We Are Family, na verdade. We are family. Exatamente. E aí todo mundo começa a bater cabelo e fazer umas performances. Porque seria Batman Lego, né? É. Ai, saudade. E aí termina. Porque assim, não passa ele falando assim, aceito vocês, seus merda. Não. Porque era isso que ele faria, né? Pra poder aceitar alguém. Mas não, mostra só ele conversando com o menino e aí Dick lá preocupando. Sendo que Corey já devia estar ligando pra ele há quanto tempo? Porque Corey tava ligando no início do episódio, você lembra? Lembro. Corey largada no churrasco, sei lá. Total. E aí, que Corey queria, né, uma asinha, mas Dick tava voando por aí. Uhum. Porque Dick tava de bate-dick, ele tava saciado. Então, bate-dick. E aí, ele vai, no final mostra, quando dá o sinal do Batman, que todo mundo indo pro sinal do Batman. É muito foda essa cena. A família Batman toda correndo, por sinal. Exatamente. E aí, quando chega todo mundo no sinal, fala, agora é nóis, pinguim tá dando tiro na rua. Pinguim dando tiro na rua, com guarda-chuva. E aí, corre negado, os carros da polícia, como sempre, derrapando, como louca. Acho que o pneu da polícia de Gotham é tudo careca. Sim. Porque os carros só vivem derrapando e explodindo. Não tem outra coisa pra eles fazerem. Ou é muito escorregadia também a rua. Mas muda o pneu, caralho. Aí, o que acontece? Muda o asfalto, faz qualquer coisa. E aí eles pulam todos, né, vão se pulando, tipo Arkham Knight. Uhum. Eles vão pulando e aí quando a gente pensa que acabou, bota um close na botinha. Vai subindo close na botinha, na botinha, na botinha, na carinha, no corpinho, mostra a cara, bate e grill, que era está quem olhando. Faltava. Na família Batman. E aí olhando assim pro bate-sinal, ela dá um sorrisinho assim, lança, né, o bate-rangue lá. Não... É o bate-corda é lá. É bate-gancho. Bate-gancho. E aí sai também, se pendura e vambora. E aí o Batman vai encontrar mais uma criança avulsa com alguma história dramática pelas ruas. Eu vou te falar. Dentro do Titanverse, da DC, da que não, série... Que não tem nada a ver com o Arrowverse. Ainda tem o fato da Moça Maravilha também ter mais ou menos sido criada dentro da mansão Wayne, porque ela, tipo, a Mulher Maravilha falou, toma conta dela aqui que eu vou resolver um problema rapidinho. Abandonou a criança. Largou a criança lá e só Batman, pra fumar. Puta que pariu. O Batman é aquela pessoa que fala assim, eu nunca quero ter família, que família é só filho. Problema. Não, eu não quero ter filho. Exatamente. Quero, mas todos os amigos, porra, preciso de um favor, porra. Toma conta do meu filho aqui rapidão. Ai, me dá um Vale Night aqui, toma meu filho, pá, e não volta. Vou ali comprar um cigarro, pá, e não volta. Ele, coitado, ele tem que ser um cara fudido da cabeça, né? Não, mas o Alfred quer obrigar a ser a babá dessas crianças, porque o Batman também fica assim, foda-se, vou embora viver minha vida, que fica, eu não vou ficar fica aí, que fica, você vira aí. Alfred, você cuida da educação das crianças, que eu tenho que prover essa família. Pois alguém tem que ser pra trabalhar muita criança. Exatamente, e aí vai corroborar com o meu, a minha tese. Agora, tarana. A minha tese de que, na verdade, o Batman, ele é o maior miliciano de Gotham. Ok. Por quê? Porque o Batman, ele tem dinheiro e ele tem uma puta de uma tecnologia armamentista, certo? E ele tem poder político também. E ele tem poder político também, porque ele é o cara mais rico de Gotham. É, e ele bota o cara lá pra ser eleito. Você lembra, lembra do Harvey Dent, que ele bancou? E aí, ao invés dele pegar toda essa tecnologia foda de armamento... E dá pra polícia, não. O que ele faz? Ele dá dinheiro para a polícia? Não. Ele dá um sinal pra chamar ele. Não, ele dá um... Ele pega o dinheiro dele, ele faz aquela filantropia toda, mas ele só também... Só com as criancinhas de rua, pra poder depois formar o exército dele. E ele banca a polícia pra ficar ali rodando carro na rua. Ele não banca a polícia. Ele dá dinheiro pra polícia. Mas ele deve dar R$10. Não, então... A roupa dele deve valer mais do que o dinheiro que ele doa pra polícia. Mas era muito melhor ele dar a tecnologia pra polícia. E aí já pensou, ele faz um exército de Batman. Mas o Batman não confia em ninguém. Mas ele não confia em ninguém. E aí o que acontece? Ele... Tem que resolver tudo sozinho. Exatamente. Ele tem todo o poder ali dentro. Porque ele tem o poder do dinheiro, o poder da política e ele tem o poder tecnológico. Então ele é um cara que ao invés de resolver o problema, ele quer ver o oco. Ele quer a putaria, o circo, pra ele ficar ali resolvendo mais ou menos. Porque ele não mata, ele prende, aí o cara sai e aí continua esse ciclo. Porque a polícia não tem tecnologia pra manter os caras presos. Exatamente. Ele, olha só, ele construiu o Asilo Arkham, né? Ele equipou não, ele não, a família dele. A família dele, entre aspas, porque inclusive no, tem no o Terra 1 já tem um outro inclusive plot. Tem a história do irmão gêmeo de Bruce Wayne, que foi um dos primeiros maluquinhos a ficar dentro do presídio de Gotham. E aí... Do Arkham. Por que que ele não... Olha só, cara, ele tem uma Batcaverna que é praticamente impenetrável, mesmo o Batway entrando, né? Mas o Batway entrou, você sabe por quê, né? Não, na hora eu falei pra você, como que não tá? Ah, mas eu não te falei porque eu achei que você ia sacar. Porque ele sabia, porque ele era... Não, porque... Tem pessoas que têm acesso à Batcaverna. Quem é uma das pessoas que tem acesso à Batcaverna? O Damien. Então, ele é o Damien. Ele não, botou a digital, acabou. Não, eu sei, mas teoricamente ninguém sabe onde fica a Batcaverna. Fiado, todo mundo tá ali, não sabe onde fica a Batcaverna. Ah, sabe. Então, tá bom. Beleza, chegamos no elo. Mas, enfim, essa é a minha teoria. A minha teoria é que o Batman, ele mantém a merda... Entendeu? Mas é porque ele é egoísta. Porque quando ele aceita a família, é mais fácil acabar com a criminalidade. Sim. Entendeu? Mas como ele acha que tem que segurar tudo, fazer tudo sozinho, aí ele não consegue, porque ele não vai dar conta nunca. Porque ele vai prender 16 hoje, vai ficar exausto, dormir 3 semanas, ainda tem que cuidar da empresa, e aí quando volta já fugiu 15. E aí fica nesse enxugagelo, entendeu? Não dá. Ele tem que confiar em alguém pra poder ajudar, que senão, ó, por exemplo. Nem que seja na Bat-Família. Isso aí, mas aí na Bat-Família tem várias bate-treta. É muita treta. Um dia a gente vai fazer um podcast apenas sobre bate-treta. Bate-treta. Exatamente. Eu não gostaria que vocês achassem de forma nenhuma, porque eu acho que o Batman fascistinha de merda, que ele não é um dos meus heróis favoritos. Ele é o meu segundo herói favorito da DC, né? Tirando Superman é o primeiro. Então Mulher Maravilha existe. A Mulher Maravilha é a terceira, desculpa, a Trindade é essa. E assim, o fato de eu botar a mulher por último e de amar um fascistinha de merda, o que isso diz sobre a minha personalidade? Não, você ser DC Nauta, DC Zete, já diz muito sobre a sua personagem republicana. Republicana, exatamente. Provavelmente, se eu fosse americana, seria uma redneck filha da puta. Com certeza. Porque você apoia o quê? O miliciano? O miliciano. Mas a minha tese sobre o Batman é diferente, que na verdade, Batman cria a merda. E a merda cria o Batman. Eles precisam se retroalimentar na loucura. Ah, é aquele estudo antropológico que diz que a vida do ser humano é sempre um ciclo, né? Primeiro a gente cria uma guerra, a gente combate a guerra, aí a gente vai e defende bem, defende, que conseguiu ganhar. A gente defende a ideia. E aí depois a gente... Porra, cria outra guerra porque eu tenho que provar de novo que eu sou foda. Exatamente. E aí fica nessa putaria eterna. Então, ele se retroalimenta da merda. Porque, tanto que a história... Não sei se no Batman 1... Eu acho que é no Batman 1 que fala isso. Que é no início de Gotham, quando o Batman começa a agir, só existe máfia. Não existe... Prostituição... É os crimes taxi driver normal da vida. Era uma Nova York dos anos 80, 70. 70. 70. Então, mas assim, só existia máfia, prostituição, essas coisinhas assim. Roubinho, furtinho, punguistinha de merda. Uhum. Só que quando o Batman aparece, aí é que começam a surgir os vilões bizarros. Quer dizer, o herói bizarro cria vilões bizarros. Sim. E aí fica nessa retroalimentação da putaria, entendeu? É, porque depois ele fica meio que, caraca, eu só queria combater o crime. Só que aí o crime vira um monte de gente louca. E aí ele cria um... A família dele cria uma porra de um manicômio somente para caras muito, muito, muito... Não, eu sei. O manicômio é criado na essência de Gotham. Sim, mas eu tô falando assim. Mas aí ele vira um presídio de segurança máxima para malucos. É, na verdade vira um presídio, porque... É, porque era um manicômio. E aí vira um presídio de segurança máxima para malucos. Não, vira, não vira. Mas eu tô falando... Ai, caralho, claro que vira. Não, não vira. É porque todo o bandido de Gotham é maluco. Então, mas aí ele precisa ser um presídio de segurança máxima. Mas oficialmente não é um presídio. Qualquer maluco poderia estar preso lá. Mas o problema é que todo bandido de Gotham é maluco. E todo maluco é um bandido. É, sabe, tipo... É porque não tem emprego para maluco. Ou você vai ser bandido... É isso que eu queria falar. Olha só, se o governo não dá emprego pros malucos, se o emprego não dá acessibilidade, educação, segurança, saúde, o maluco, resta o que fazer? Vai vender bala no sinal? Ele é maluco, ele não sabe que vender bala no sinal pode render uma graninha. Ele não sabe que ele pode, sei lá, vender um sacolé na praia. Ele é maluco, ele não quer fazer essas coisas óbvias. Pois é. Então ele vai partir aqui pra criminalidade. Então eu acho que o ainda governo... Mais em que é só ter criminalidade. Então, tipo, eu acho que as pessoas têm que olhar para os malucos de Gotham com mais carinho. Entendeu? Mas aí você é de esquerda, né, Nen? É por isso que eu sou Marvel, né? Pela polícia de Gotham, mata todo mundo. Mas não, a polícia Batman... de Gotham não, não mata ninguém. Porque a porra do comissário Gordon é igual o Batman. Tudo que é bandido, faz um monte de coisa. O Coringa fudeu a vida da filha dele. Ele, não, não mata ele não, que você vai se igualar. Ele, ah, gente, para com essa palhaçada. Olha aí. Ou seja, pra Gotham... Não tem jeito, gente. É Bolsonaro 2022. É isso, gente. Basicamente é isso. Veja o Batman Bad Blood, porque as animações da DC... Do final. As animações da DC são... Tudo que o DCU tinha que fazer e não faz. E outra coisa. O DCU tá certo, tá certo. Só que assim, o negócio é que eles já têm os storyboard do filme e eles não pegam essa porra, copiam e faz. Eles querem inventar um bagulho todo louco, juntar 16 histórias das HQs e fazer uma merda Batman vs Superman, BVS, morte do Batman, volta do e parecimento da Mulher Maravilha e tudo junto ao mesmo tempo agora. Eu como decenalta, eu sou absolutamente frustrada com isso. Porque o Tink Wink. Como é que é o nome do homem? O Tink Wink? Eu esqueci o nome do homem que toma conta das animações. O homem que toma conta das animações da DC. Ele que tinha que ser o Kevin Feige. Da DC, mas falaram que ele só sabe fazer desenho e não pode. Olha o racismo. Olha o racismo com o homem. Sendo que essa porra todo vem do quadrinho. Exatamente. E quadrinho é o quê? E são filmes, assim, as animações são filmes. Gente, então, tipo, assim, cara, é só chegar e pegar. Eu não posso mexer no meu celular. Mesmo que seja um ator merda. Qual é o nome do homem? Ai, gente. Pega aqui. Não posso pegar nome. O meu. Espera. Brucitinha. Bruce Timm foi o cara que fez a Liga da Justiça, que fez o Batman animado, que fez a Liga da Justiça Sem Limites, que fez o desenho do Superman da série, que tudo, a maioria de todas as paradas que tem da DC de animação, Bruce Timm tá lá metido no meio. Por que esse homem não é o homem que toma conta da linha temporal da DC, gente? Seria o meu sonho? Seria o meu sonho. Né? Porém, mas não deixa o Bruce Timm trabalhar. E aí, bate dica pra eles. E aí, o que acontece? Eu acho errado isso, acho feio. Aí não dá certo, aí não sabe por quê. Né? Mas paciência, agora vão dar pro James Wan e aí vai ter o filme de terror dos bichos da água bizarra do Aquaman. Olha só, ai, quem não quer, né? E as Arlequinas do Galpão também. É. Esquece, gente. Esquece desse U. Vejam as animações. Vejam as animações. Que é muito melhor. Foda. E outra coisa, não vejam aquela merda de Bat-Ninja. É uma merda. É uma merda. Não é do Brucitinha. Foda. Não é do Brucitinha. Não, acho que não. Não é do Brucitinha. Tenho certeza absoluta. É horrível. Batman Ninja é uma das coisas mais aviltosas, agressivas, desnecessárias. Essa é a palavra. Desnecessário. Tipo assim, não tem um Megazord de casinha. Ai, nossa, mano. É uma mistura de A única de coisa maneira é o Damian Wayne que tem um macaco de estimação. Olha só, isso é o mais importante que acontece no filme. Então, o fato do Damian Wayne ter um bicho de estimação já me deixa preocupada. Porque ele é uma criança descontrolado. Que... Não, e é uma criança que era pra estar dissecando o bicho. Exatamente. Porque ele é um psicopatinha da estrela. Então, assim, isso é uma coisa que me deixa preocupada. E eu, mais me preocupa ainda pessoas que batem palma pra essa merda dessa animação, que é muito ruim. Bom, mas, enfim. Então, estejam avisados. Vejam maravilhoso Bad Blood. Está na Netflix. Está na Netflix. Por isso que estamos falando também, porque entrou na Netflix. Sim. Né? Tem um mês Netflix e pouquinho. Netflix manda mais animação assim. Manda mais. Mas o negócio é que a DC vai querer fazer o canal dela, da Warner, né? Aí vai tirar tudo. É verdade. Isso tudo vai sair Titã, vai sair tudo de lá. Olha, eu já tô cansada, porque eu não vou assinar canal da porra do universo da Disney. Eu não vou assinar Disney mais e ter que assinar Warner mais. Eu não vou assinar essas porra toda, mais. Não. Tá? Fox também, foda-se. Porque eu gosto das paradas da Fox. Tudo que é a maneira que eu gosto é da Fox, pensando de macaco, velocidade, tudo. E aí eu não tenho dinheiro pra pagar canal, não. No final das contas, no nosso mundo cíclico, o que vai acontecer? A gente vai descancelar essas. A gente vai cancelar essas porra toda e vai voltar pra TV a cabo. Que vai ficar mais barato. Não, a TV acaba mais barato. Olha aí. Mas enfim, é isso, gente. Protestão, militamos aqui. Pois é, se vocês já viram alguma animação da DC... Deixa aí, dizendo qual a animação que você gostou. Se você quer que a gente fale de outras animações da DC. A gente já viu um monte, então facilite a nossa vida. Escolher uma das antigas que a gente já viu. Isso, por favor. Você sabe quais a gente já viu? Não. Então mas chuta. Chuta. Mas chuta uma que a gente já viu. Não chuta o que você quer. Quê? Mas já adiantando que a gente vai fazer um sobre os filmes da Liga. Os desenhos da Liga. Sim. Que também são bem bons. A gente tem que fazer um dos Supremos 2. Que é a melhor animação da Marvel. Porque a Marvel, uma coisa que ela sabe cagar é a animação. Animação mas da o Supremos 2... Que está no YouTube de graça. É algo assim que você fica choquita. É algo que você... Depois que você pensa em Pantera Negra. E tudo não. Que Pantera Negra ganhou no Oscar. Olha aí. Perdeu os Oscars. Tira os Oscars. Tira os Oscars. Depois de ver o Supremos 2. Não. Tira os Oscars. Depois que você ver o desenho do Supremos 2, você vai falar assim. Caralho, dá um Oscar pro Jared Leto. Entendeu? Pra você ver o nível da merda. Você pega o Batman do Val Kilmer, que ninguém nem lembra que existe, e fala assim, meu Deus, esse homem é mágico. É, então assim, o Supremos 2, vocês já viram que a merda é de dar a volta, né? E é de feder assim lá no exatamente. Se vocês quiserem. Exatamente. A gente se sacrifica. De ver essa merda de novo pra poder pegar o creme de la creme da merda. Tomara que não tenha sido do YouTube, porque não tem nem pra baixar essa merda de tão ruim que é. Uma coisa que dói meu coração, porque o universo dos Supremos, pra mim, é a melhor coisa que eu já vi porque da Marvel. Porque é o universo mais fascista da Marvel. Então. Exatamente, né? E aí, combina com essa minha personalidade. Desse. Exatamente. Então, assim, se quiserem, manda aí que a gente vê, a gente faz aí esse small talk sobre essa merda aí de Supremos 2. Ai, vocês estão falando assim, mas a gente não viu Supremos 1, foda-se. Foda-se. Porque Supremos 1 também é uma viagem só de é, ácido. Mas só é ruim. Só é ruim. Agora o Supremos 2... É ruim de doer o cu. E dá a volta e você fala assim, meu Deus do céu. E chora assim. Não tô crendo que eu tô vendo. Exato. Eu quero ver isso no meu Apocalipse 16 meses, mas isso não. Só gostaria de dar uma pitadinha. Você vai dar spoiler? Você vai dar um gostinho? Mas é só um gostinho. Wakanda usa soldados com lanças... De madeira. De madeira para defender a cidade. Beijo na alma. E não é aquela cidade fake da frente não, tá? Eu tô falando de Wakanda, tô falando do local na Terra onde existe a maior tecnologia já feita pelo homem. Então, assim, durmam com um barulho desse. Fora as porradarias, né, de marido e mulher. Ih. E close errado. Ih, close errado. Nossa e senhora. O Capitão Fascistia da Estrela. Merda. E a Viúva Negra, que só Jesus. É, enfim, é tudo errado. Tá tudo errado nessa parada. Eu acho que no 2 nem teve Viúva Negra, né? Porque acontece um probleminha com ela no... Qual probleminha? Ah, gente, vocês vão saber se vocês quiserem. Tá, eu não lembro mais. Tchau, gente. Foi um prazer inenarrável. Tchau, gente. Um beijo. Até o próximo programa. Que isso? Vai ter alguma revelação igual o caso Evandro? Porque a última vez que eu vi essa distorção de voz... Até a próxima. A gente voltou agora pra dizer que o cara do que Batman morreu. Que Thaliago não morreu. Que, não, a gente descobriu numa fonte que Thalia Gul não morreu. E que, na verdade, esse filme tem uma sequência. Chamada Thalia Gul. Thalia Gul. A Nova Maria do Bairro. Como Chambra. Tum, tum, tum, tum, tum.